E aí, novinha, tá ligado, né? Chegou uma rumba. E ela se faz de santa na frente da mãe. Vai junto com as amiguinha, ela é soltinha. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Ela sai escondido pra jogar pro pai. Ela vem pra minha vida e quer você que suporte. Ela vem pra minha vida e quer você que suporte. É dufi, dufi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi. Só bufi, bofi. É dufi, dufi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, só bufi, bofi. Não corte, é dufi, dufi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, só bufi, bofi. Não corte, é dufi, dufi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, só bufi, bofi. Alô, Henrique, divulgações, Alisson CDs, XV, divulgações. Alô, paredinha, dog monstro, paredinha, pressão, Josinaldo CDs, tamo junto, hein. E ela se faz de santa na frente da mãe. Vai junto com as amiguinha, ela é soltinha. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Ela sai escondido pra jogar pro pai. Ela vem pra minha vida e quer você que suporte. Ela vem pra minha vida e quer você que suporte. É dufi, dufi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, só bufi, bofi. Não corte, é dufi, dufi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, só bufi, bofi. É dufi, dufi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, bofi, só bufi, bofi. André CDS, moral de Bicoara. Alô, galera de Olinda, Paraíba, que tá esse paredão, tamo junto, hein. Alô, das ancedes, Rodrigo, divulgações, Lino Grave CDs, tamo junto, hein. Lino Grave CDs, tamo junto, hein.